para todos los hermanos. Thank you. dass man Geräte hat, die er auch von Kirus Ader Upatre des Kusma wieder so. São Rio Salvador, muito bom dia, são 3 horas de meia, ainda Serra de João. O presente momento em Legal Major 1-0, privado com o de vista 1-0, vento de vários graus, com 0 com 0 graus, passando. 2-10, sem livre pouso, na pista 1-0, são 3-2 de meia. Parabéns, meu pai,

Alfa Juliette, quanto ao Papa. Sala 01, direita da Alfa Juliette, botão 10 na minha esquerda. Controle 5537, meia serra autorizada, que é o que o 1-0 está até, né, falando a 1-0, primeira curva à direita, sai da curva 1, Leda, Norte. 1-0-8, controle, 5-0-4-5, 3-4. 208. 208, obrigado, bom dia. Ok, voa Elefa 340, o nono. 1, sai 7 pista, frente 1, 2, 8, aterra 1, 2, 5, versão 0. Salvador de Pia Alfa Cozulu, Bat Level 360, vai a Alfa Cozulu 17, Nintibo, 90, India Tango Drop Oscar, Alfa Cozulu 21, and F5. Recopla no meio 10, Right Turn, Alfa 1, Departure, Alfa Transition. Ponte Cozulu Decimal 8, Salvador Departure Primus, Scope 5560.